Painel 8 Watts, a sua melhor companhia. Oferecimento Gênesis e Autopeças São Francisco. 4T e Saudade no Super Flash, matando aquilo que você precisava de reviver mais gostoso aí, de reviver o passado em presente no Super Flash. É só ficar ligado então, a partir das 4, Super Flash até as 6. Ha! Segunda a sexta, às 3 da tarde, a Veredas FM traz para você Mini Mix, o 3 em 1 da sua 88 FM. Às 3 da tarde, Mini Mix, o 3 em 1 da sua 88 FM. Se liga, 88,5 é... Veredas FM. Sucesso! Faltando 27 para as 4. Roxy Stewart, The Model Song. Vamos lá então.